Capitão Zulu, até o Lima, este é o controle de Salvador. Informou 21 minutos para o pouso. Controle, está ciente, comandante Zulu até o Lima, em Salvador, ajuste 10013.3. Papatango Juliette, Quebec Kilo, controle, Salvador. Positivo, livre. Estacionei a 6201 na 4, puxa estacionamento, boa tarde. A 6201 no posição 04, autorizado, já entrando para o táxi. Parei para o táxi 6201. Modelo Fox 018, 278. Positivo, está autorizado a descida visual. Para sua informação, decolou o pequeno porte de Veracruz para lançamento de paraquedista. Capitão. Azul 2718, chame Recife 2685. 2685, azul 2718. Chané 6259, boa tarde, Guarulhos, nível 360, pronto, sobe. Oi, Chané 6259, autorizado, Guarulhos, nível 360, via rota Andes, o Luno 0 até Taubaté. Decolagem da pista 1-0, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 119.8, aciona o transponder 5540. Planejamento correto, portão 01 no chame pronto, Xané 6259. Para o táxi, Sr. Sané 6201, Uno 52 a bordo, alternando Guarulhos, 3 horas e 30. Sr. Sané 6201, autorizado táxi à direita via Índia, no ponto de espera da 10, chame a torre. 118.95, o ajuste 10.13. Tenha um bom voo. Obrigado, Sr. Táxi, na Índia, ponto de espera 1895. Xané 6201, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 1110 graus, 08 nós. Fiz alinhar e decolar na 10, Xané 6201. Vitor, Hotel Fox para o controle. Tiente, acione o transponder 2222, prossiga para Paripe, B13. Papa Tango, Vitor, até o Fox. Caçador 1-0, Salvador. Passou Salvador, a posição point. Base comando Salvador, ao 2034. Vicente, fale para a situação da praia do Forte, operação visual B3. Chamei 6201, decolar 206, chame controle Salvador em 1-19-8, Mauro. 1-19-8, boa noite, Chamei 6201. Controle, Chamei 6201, boa noite. Oceano 6201 é o controle, está em contato radar, suba sem restrição. Sem restrição, Chamei 60, quando possível solicitar direto da El, com Lira. Está autorizado. Positivo, 6201. Pode voar Lira, então. Autorizado. Obrigado. Capitão Vitor, até o Forte, direto para a sinal da 17. Direto para a 17, até o Forte. Oceano 6201, suba restrito ao nível 320 devido ao tráfego. 320, 6201. Controle Salvador, passo a Romeu, November Oscar Whisky, para ingresso na CPR. Autorizado, November Oscar Whisky. Autorizado, November Oscar Whisky. Voltamos o Lua até o Lima, controle. O senhor já efetuou a coordenação com a aeronave que vai efetuar lançamento de paraquedista em Veracruz? Negativo, tenho contato com a aeronave. Ok. Voltamos Juliette Quebec Kilo, controle. Equipe em contato. Eu tenho como coordenar a escolinha com o Papatango Zulu até o Lima, que está prosseguindo para a pouso em Veracruz, para que ele possa prosseguir? Vai seguir para a pouso contato ou também emitida? Zulu até o Lima, coordene 12345 com Juliette Quebec Lima. Se o senhor vai tocar remetendo, você vai pousar. É melhor, Juliette Quebec Kilo e o Zulu até o Lima. 12345, câmbio. Subida Momo, transição Frontier. Frequência do controle 119.8, aciona 5547, 12-36. Tente autorizado Fortaleza 370, Pertulo 19 Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Decolando da 10 com curva esquerda, perfil Momo Forti, o controle 198 e o transponder 5547, posição 3, gol 1236. Gol 1236, só confirmando a subida, Momo com transição Froti, Fox Romeo Oscar, Tango Índia. Gente, prossigo, 1236. Cotejamento correto, portão 03, chame pronto, gol 1236. Termo, gol 1236. Positivo. O senhor pretende pousar em Salvador? Estimado para pouso. 2038, controle está ciente. Ah, ok, o Juliette Quebec. Não conseguiu, não, né? passagem. Subiu até o Leão, controle. 5 aguarde, minuto para cópia. Quebec Kilo, que é a aeronave que vai efetuar o lançamento, ele está me informando aqui que não consegue falar com Vossa Senhoria. Então esse controle vai efetuar a devida coordenação. Juliette Quebec Kilo, quantos minutos para o lançamento? 3 minutos. Zulu Hotel Lima, a aeronave informa que dentro de 3 minutos ele vai efetuar o lançamento. A hora certa, 20 horas e 12 minutos. O senhor só irá prosseguir para pouso 20 horas e 20 minutos. Câmbio. Sabatango, Vitor, até a parte, chame a torre, 1-9-8-9-5. Grande Romeu, novembro, Alasco Whisky, o ajuste 1-0-3, direto para a rotatória Seasa, cara. Ajuste 1-0-3, direto para a rotatória Seasa, novembro, Alasco Whisky. Juliette Quebec Kilo, eu informei ao Zulu Hotel Lima que ele só vai prosseguir para pouso 20 horas e 20 minutos, ou seja, daqui a 8 minutos. Quente, muito grato. Mais ou menos uns 5 minutos de fogo na gente, na verdade, o tempo de aeronave. Ok, então o tempo está sendo satisfatório para ambas as aeronaves, confia. Quente, grato, Quebec Kilo. Muito bom. Zulu Hotel Lima, frequência livre. Controle Salvador, boa tarde, eu vou no 966, frente da Lima. 966, desça para 4000, ajuste 1013, direto para Serra Vida 366 para aproximação. Direto Serra Vida 366, eu vou no 966, descendo para 4000. Rodou 90, era isso que é ideal de descida. Desça para altitude de tráfego, 90, era isso. Quente altitude de tráfego, 90, era isso. Voo no 645, autorizado Salvador para Vitória, nível 360, via rota UP Zulu 44. Decola da pista 10 após a decolagem em primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Porto Seguro, Sierra Golf Romeu, para interceptar UP Zulu 44. Controle Salvador 119.8, transponder 5546. Vamos para Salvador no 360, tem que mandar um número pela UPS 144. Tem que mandar um zero com a direita da El, Leda, pós Leda, ponto de Júlio, deve ser a UPS 144. 198 é o controle de Salvador, 5546 é o transponder, voo 645. Voo no 645, planejamento correto, porção 02, chame pronto. Chamarei. Vitor Hotel Fox, para a final, baixada travada. Papatango, Vitor Hotel Fox, pouso autorizado, pista 17, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado, Vitor Hotel Fox. 3897, não posso ser da 10 da próxima. Tá 3897, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 120 graus, 08 nós. Autorizado alinhamento e decolagem, pista 10, 3897. Positivo, livre, ajuste 1013. Voo 1966, passa a Boipeba, desça para 2500. Desce para 2500 no 1966. 7 Quebec, Kilo, frequência livre. Tato. Nós atendemos Galeão 277 a bordo. Então, autorizado backtrack, táxi via pista, agilizando na medida do possível, reporte taxiway Oscar, a pista livre. Ajuste no 03, tem um bom voo. Passa taxi India, pode esperar 18.954, 1013 ajuste agora. Obrigado, tá, 307. Controle, bom dia, boa tarde, o TAM 3897 vai cruzar 2.000 pés, alguma possibilidade após 2.000, voar direto da EL ou lembra? O 3897, este é o controle, Salvador, saiba que sempre existe a possibilidade, está autorizado. Muito obrigado, cruzando 2.000, voando Leda, 3897. Papa Romeo, November Oscar Whisky, confirme procedente. Procedente de Feira de Santana, November Oscar Whisky. Gente, November Oscar Whisky, ajuste 1-0 no 3, o vento 1-2, 0 graus, 0-8 nós, pouso autorizado, pistão no 7. Ajuste padrão, pouso autorizado não no 7, November Oscar Whisky. Sente ao estacionar frequência livre, novembro ou correção, motofox. 3897, continue na curva, tem um rumo de Mótiva subindo sem restrições. Muito obrigado, Mótiva. Voo 1236, sobe. 236. Coordene com a equipe de pátio após a passagem do Boeing 777 da TAM, a retaguarda autorizada iniciar no 03, chama ataque. Gente, após o 777 autorizado, voa no 236. O 966 está autorizando a aproximação R9. Autorizando a aproximação R9, gol no 966. Ah, boa tarde, 3155, está próximo a ponte de espera da 10, está pronto. Da 3155, boa tarde, autorizando alinhar e decolar, pista no 0, vento 120 graus, 07 nós. Alinhar e decola do 10, 3155. 60. Via rota Upzulu 10, Ubave, Upzulu 16, até Posmo, após conforme rota do plano. Decola pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EL, Leda, Mótiva. Frequência do controle 119.8, transponder 5520, da 3629. Então 3629, cotejamento correto, porta 10, chame pronto. Sinal da 17, 35, November Oscar Whisky. Sente November Oscar Whisky, repito, vento 1, 10 graus, 07 nós, pouso autorizado. Pouso autorizado, November Oscar Whisky. Gente, o gol no 645, aguarde para o push. Afirmo, decolado 22, chame controle em 1, 19.8, bom voo, tá 3155. Obrigado, boa tarde, até logo. November Oscar Whisky no solo 22, autorizado backtrack, táxi via pista, reporte na Romeo, pista livre. Valeu, ótimo, se você restrição. Direto Leda, curva direita, tá 3.5, 1, 2, 3, 6, autorizado táxi, à direita via Índia, no ponto de espera da 1.0, torre, 1.18.95, o ajuste no 0, no 3, tem um bom voo. 1.0, no 3, direita Índia, 2.95, 1.236, boa noite. Asa. Rotatória Ceasa. 9, autorização Brasília, nível 380. Gente, 380 Brasília, aguarde cópia no portão 09, então 3283. Aguardar. Gol no 645, autorizado pushback acionar, chame pronto para o táxi. Então é contato, 645. Opa, Romeu, hotel Fox Vitor, a posição solicitada, a proa ideal é a 245, sem considerar deriva. 245. Então 3897, chame Recife, frequência 1251. 1251 vai chamar, 3297. Frequência livre, November Oscar Whisky. É o 3283, cópia. Prossiga, 3283. Então 3283, autorizado Salvador para Brasília, nível 380, via roda Upezulu 17 até Afino, após DCT. Decola pista 10, após decolagem de primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Arbó, após Elefa. Frequência do controle 119.8, transponder 5555. Brasília aprovada, 380, Upezulu 17, Afino, chegada. 10, curva direita, Arbor, Elefa, 19.8 e o transponder tudo 5, tá 3283. Então 3283, cotejamento correto, portão 09, chame pronto. É, vai chamar. Muito obrigado, então, direto mostra, velho, tá 3085. Juliette. positivo, transponder na posição normal, prosseguindo na inspeção, confirme. Pesado. Visual, gol no 966. 966, checa o trem torre 1918, 1895, gol no 966. Opa, Romeu, até o Fox Vitor, pouso em Salvador, confere. Negativo, tio, é, bloqueia e segue Ilhéus, na rua 677. Ah, positivo, quero desculpar. Para este controle, o senhor ia prosseguir para pouso em Salvador. Já que o senhor vai prosseguir Ilhéus, já ainda vai manter a proa 245, evitando assim as decolagens na saída bom. É possível vetorar para livrar o tráfego e retornar à rota original. Ah, ok, controle estacionário. Coral. Temos 91, autonomia de 351, alternado Galeão, outro táxi. Gol no 645, autorizado táxi à direita via Índia. No ponto de espera da 10, chame a torre 118, decimal 95. O ajuste 0013, tenha um bom voo. 3, direita, ponto 295, ponto lá, 64. Para esquerda, agora para Momo. Agora esquerda, Momo, gol no 236. Oi, Salvador, boa tarde. O mesmo aqui estragou, ponto espera da 10 da pronta. No 645, boa tarde. Reporte visual com banho 637 da companhia, final para pouso no 0. Já visual com banho 737 da companhia, final para pouso no 0. Bom, 645. No 645, após a passagem do tráfego, autorizado a alinhar e manter a pista no 0. Após a passagem do tráfego, manter o 0. Bom, 645. São 01, autorizado, chame táxi. O chinelo é 6259. Autorizado, chame táxi, 6259. São 3155, chame Recife, frequência 125, ora. 125, ouro, 3155, obrigado, agora aí. Gol 1236, para sua informação, tráfego a Nordeste de Salvador, afastado 15 milhas, um pequeno porte, no nível de voo 06125, no rumo sudoeste. A velocidade é bem inferior à sua, só está passando 4.500, com curva à esquerda para a mão, 1236. 236, tem o mesmo no de 15 e no visual. Positivo. O Papa Romeu até o Fox Vito, para sua informação, aeronave decolada de Salvador, passando 5.200, afastado 5.5 milhas, em curva pela esquerda para o rumo de mão. Visual com o tráfego, caçador no zero. Positivo, caçador, está afastado 8 milhas do tráfego. Gono 236, o tráfego já foi superado. Sim, chegou no 236. O Papa Romeu até o Fox Vito, caçador, já foi superado o tráfego. Sei que é. Zona decimal 9. Liberando a direita, zona 9 mesmo. Boa tarde, eu vou 1966, livrando. 1966, boa tarde, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Juliette, eu vou 1966. 1236, direto a Buco. Direto a Buco, gol no 236. O caçador, 10, Salvador. Não escuta. Vou para Ilhéus, era através, ou era na aerovia, não é isso? Afirmativo. Ok. Vou na proa 220 a partir de agora. Essa proa se nós não considerarmos deriva, é para onde parar. Câmbio, 220. Uno 645, decolando 31, chame controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 198, uma boa noite, bom trabalho, bom 645. Do TAC, inicialmente até através do portão 612. Até o portão, até através do 612, 3283. Ouvido zero. Passa para controle? Voo 645. Voo 645, contato na zona da colagem, se você sair da Tael, transição. Pronto seguro? Voo 360. Tael, vai para pronto seguro, 360, voo 645. Na 6259, autorizado táxi, via Taxiway Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Na Índia, no ponto de espera, 9.18.95, 1.013, no ponto de espera, 6.25. A gente julgou no 966, de passagem ao Airbus da TAM, que está assistindo o Pátio 1, após ingresso a Juliette, portão 02. Gente, após a passagem da aeronave da TAM, ingresso a Juliette para o 02, no 966. TAM 3283, autorizado prosseguir Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0 no 3, tenha um bom voo. Pátio 1, Índia, ponto de espera 1895.003, obrigado, tá bom trabalho. Chanel 6259, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 120 graus, 07 a nós. Boa tarde, bom trabalho. Papá Mike Charlie Juliette, ajuste no 0 no 3, vento 120 graus, 07 nós, mantém a aproximação ainda 9 estados. Reporte curta final no 7. Cortará curta final no 7, Charlie Juliette. 5-1-2-3-0. Decolo Transita 3283, ponto de espera pronto. Tá 3283, boa tarde, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Ali mantendo o zero, tá 3283. É o gol no 966. 1966. É, a posição é a 2 para o 966, porque não tem paralisador aqui. Já em freio será comunicado. Muito grato. Chané 6259, decolando 37, chame controle Salvador em 119, décima 8. Controle 1198, 6259, boa. Controle Salvador, boa noite, Chané 6259. Chané 6259, boa tarde, contato radar na decolagem, estou fazendo saída da El Transom Ótima. Paralelo de voo 360. Sobe via Israel, lenda mótima, 6259. Após 2017, autorizado direto Leda, o Oxalá 6259. Após 2000, direto Leda, 6259. Papá Mike Charlie Juliette, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 17, vento 1, 10 graus, 10 nós. Confirme local de estacionamento. Pátio 4 para o Mike da Juliette, grato. Sim, 251-1238, gol 645. Correto. 3283, decolagem autorizada, pistona 0, vento 1, 10 graus, 10 nós. Livre decolagem, pistona 0, até 3283. Cássio, TAN 3629, com 109 a bordo, 1335, alternando o Galeão. Confirme só o POB. 109, 109. Gente, TAN 3629, autorizado táxi, via parte 1 e táxi Índia, no ponto de espera da 10, torre a 118, decimal 95, ajuste 10 no 3, tem um bom voo. Gente, via parte 1. No ponto de espera, ela vai tomar 2,295, 3,69. Okay, 3283, decolado 240, chame controle Salvador em 119, décima 8. Controle 1198, boa noite, 3283. Salvador, boa noite, 3283, arbora, passa 2,500. É 3283, contato uma tarde na decolagem, tudo a ver sair da árvore, para essa alerta, para o meu voo 380. Sobe via 380, tá 3283. Xalaina 259, autorizado pelo Centro Recife, está presente o atleta Motiva. Direto Motiva, 259. Salvador, boa noite, 3629, próximo ao Cotter 590 pronto. TAM 3629, boa noite, autorizando a linha de decolar, pistão no zero, vento 110 graus, 07 nós. Tem decolagem, pista 10-3629. Decolado 245, chame controle de Salvador em 1-19-8, Morroco. 19-8, uma boa noite, para 3621. 8629, boa. Controle Salvador, boa noite, o TAM 3629, Natael Leda Motiva. TAM 3629, contato com o radar Randecolar, estou para ver se é da Transição Motiva para o mês de voo 360. Sobe mesmo para o 360, TAM 3629. Boa tarde, Pronto Cobre. Pronto Cobre, 3197, autorizado Galeão, nível 340, via rota Upper November 857 até Moussu. Decola pistão no zero, após decolagem, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Irume. Torre, correção, controle opera 119.8 e o transponder 5562. Autorizado Galeão, nível 340, Upper November 857 até Moussu, decola 10 com curva direita, no perfil da Dael, Leda e após voa Irume, controle de saída 198, transponder 5562, está 3197. Protejamento correto, portão 62, deixa-me pronto, está 3197. 3197, puxa o acelerador na 06. Para solo. Usando 3197, puxa o acelerador na posição 06. Autorizado, chame táxi, então 3197. Chame o táxi 3197. Uma ONU. 28851, obrigado, amigo. Bom fim de semana. Bom voo, igualmente.